Tirador de braba. DJ Junior Pop, porra. Ela tira a foto na frente do espelho, escreve que conta assim. Ela tira a foto na frente do espelho, escreve que conta assim. Localiza e falou. Esse é o DJ Junior Pop. Localiza e falou, vai que o papo aparece. Localiza e falou, vai que o papo aparece. Localiza e falou, vai que o papo aparece. Ela tira a foto na frente do espelho, escreve que conta assim. Ela tira a foto na frente do espelho, escreve que conta assim. Localiza e falou, vai que o papo aparece. Localiza e falou, vai que o papo aparece. Localiza e falou, vai que o papo aparece. Tell her, tell her, tell her, tell her.